4 a unidade de educação, deixa eu ver chegar na Mari para o nível 050, general no 014. Está presente e autorizado, serviço 368, dono 094. Autorizado presente, 0368, 0064. Telema 250, lista via para 2003, autorizado final, ILS, que foi pistola 0. Reporte estabilizado no localizador. Bom dia, 5196, prossegue de Alfa Juliette, Apitário 3, no pátio principal. Alfa Juliette, número 3, eu sou 5196. Não, mais pra parte, senhor. Para Recife, tem autorizado 370, copia? Yeah. Autorizado Recife, 370, nível, decola da 10, compra o tecido, sai da Puca, Aracaju. Após decolagem, curva Pucajão, Aracaju. Após decolagem, curva esquerda, prossegue conforme, 5154, transponder 119,8, controle. Recife, 370, decola da 10, Pucajão, Aracaju. Primeira curva esquerda, 5154, responder, 7198, ou 1984. Cotejamento correto, chama quando pronto para o posto no 4. Você still have impression 120, any chance to close night, fly the rest, mark of the test. Wait, you ocean at 6311. 211 request march to intersection to Recife Center 125, decimal 1 is enabled, 133, decimal 905. Alright, we'll follow Recife Center 125, decimal 1, all of us will see decimal 905. Thank you, sir. Have a good weekend. Good. Michael, com isso, não traz uma importância no final da 0, vento mais centena com 15, depois autorizado 35. Pois autorizado, Michael, com isso. Quer falar de novo, vai tomar? Chama 4, chama o centro, Recife, em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 128, 126, 0, azul, 927, 104. 094, desce para 4.000 pés, general no 014, autorizado procedimento, R em nave, pistão no 0, reporte nacional. Autorizado 4.014, vai reportar esse resultado aí na da 1.0, 5 Victor, aos 14 no solo. Frequência livre 2. Papá, prossiga visual, corredor forte em 1006, o Romeu Mike Papá. Cuidado, bater 503. Gente, 503, a intenção 503 até o destino? Afirmo. Gente, quando possível, estimado de ingresso na terminal Aracaju e o pouso. Chamando o Salvador 18, decimal 95. Certo. Romeu Mike Papá, reporte afastado 20 milhas de Salvador. Opa, você é Salvador de Operação Visual, Kennedy 013, agora em Salvador. Reporte autorizado, frequência livre, reporte no través de Vera Cruz, o Zulu Papa Serra. Altimetro marca 1014, a cabeceira encontra-se deslocada, 380 metros. Com 9098, coordeno com a equipe de solo, assim que o tráfego da companhia passa a cauda, tem livre push chama táxi. é a Foxtrot 211, né? Foxtrot 211, né? Minha 10, tá? Bom dia, 6250, prossegue via Alfa, chamante do Juliette. Prossegue via Alfa, chamante do Juliette, 6250. Yes, 065, obter 90 deslocada, alinhar e decolar, já tomar centena aqui de nós. A linha decola, dá o 0 deslocado, o 20 mesmo. Autorizado, contorno Alpati India Alpha no ponto de espera, 118.95, altímetro 1014. Só sai passagem ao tráfego da Oxa que vai ingressar Juliette para o 02, fique atento ao mesmo. Posso passar o Juliette, India Alpha, para o ponto de espera, lá, 118.95, voo 9098. 6250, ingressa Juliette para o 02. Ingressa Juliette para o 02, 9250. Temos escuta aguarda para início do fluxo, 9-84. CF1, 9-84, aguarda para início. 5-0-9-4. Dia 2-0-6-5, contato radar, escuta para início 3-6-0, né? Saída da EL. 3-6-0 da EL, voo 2-0-6-5. Positivo, solicita para o Edmonte, cara. Utilizado Leda, voo 2-0-6-5. Para o Ed Leda, 2-0-6-5. Identificação, precisa ver chegada boca para 4 mil pés, o KNH 0013. O meu Mike Papa, autorizado frequência livre. A ingressar terminal Aracaju, chame o controle 120 do Small Track. Oi, Small da 190. Zero 98, mantém com espera. Mantém, boa 9098. Passa para o próximo, boa 9098. Cena 15-9, 1094. Pouso autorizado 1-0, 1094. Copia a cabeceira deslocada? Afirma, ciente. Para Congonhas, nível 360, está autorizado. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da EL, Leda Motiva. Intercepta Pesulu 1-0, Pubada, Pesulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, conforme. Após a decolagem, curva direita, 5157, transponda 7198, controle. Bom, no meio das últimas opções, 9-6-6-0 para São Paulo, com o Renan, com a moto do Banco, o Pedro 0 com o Fábio, o Pedro 0 com o Pedro 0 com o Pedro 0 da Elza da Monte, bateu na minha mão, o seu contejamento está correto, me chama quando pela proposta no 09. Bom, o 648 na escuta. Pronto, está com a moto. Autorizado Maceió 350, decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda, precede a Pesulu 1-7. Aciona 5166 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Chama quando o próximo puxa no 01. Comandante, com vocês. Só 40 de despacho, 1-1-1-8-4. 1-3-4 a bordo, 3 horas e 29 de autonomia, alternando o Natal. Já confirma a autonomia, por gentileza? 3 horas e 30. Em geral, por conta de cara, 118.5, altímetro 1013. Correção, 1014, cabeceira deslocada, 3200. Índia e Alfa, cabeceira deslocada, 1014, 1295, 1 no Brasil. 1 no Rio. 1 no Rio. 1 no Rio. 1 no Rio. Terra, autorizado, para o farol da Barra, em coordenação com o tráfego em Veracruz, condições de descida para 1000 pés do Luta Passear. Atingir deslocado, sendo o colégio autorizado da Santana com 15 nós, então 098. Autorizado em colégio na 1-0, rodou a 098 da deslocada. B2065, chama o centro Recife, 125, decimal 1, ao término 33, decimal 95. Reporte atingindo 1000 pés. 098, decola os 2 mares, 098, boa. 098, boa. Contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. Subiu para o 360, autoriza proagir da EL de Leda? Estado Leda, 0098. Beleza, nós já vamos ver o grau. Tente Recife 128 decimal 8 até 126 decimal 0. Recife 128, 8, 96, 0. 9098, contato rodado, suba para o nível 360, saída da EL. Saída da EL, 9098, para 360, obrigado. Novembro é autorizado, final ILS-X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador, o ILS-X-Ray sem o gás. Na chefe, dois jogados no ILS-X-Ray sem gás, passou o meu, vamos deixar na mão. 24, decolado aos 3, 1, 0, 1, 2, 3. Valeu, oi, bom nome, oi. Boa, gol, 1-1-8-4, decolado aos 3, 4. Boa, no 94, contato radar, só mantém nível 370, sai da PUCA. 370 no PUCA, beleza. Seria possível pouso para visual, no C2, a visual para aqui, seria possível pousar no 7? É o Romeu Thiago Alvever? Pronto, já visual aí na final de 5 milhas, se possível manter essa força do trabalho da ONU 7. Positivo, chama a torre agora a ONU no 895 e informa a mesa essa solicitação, o Romeu Thiago Novembro com pouso. Grato, a delegação. E Salvador, bom dia, Papa Romeu Thiago Novembro. Papa Romeu, Romeu Charlie Novembro, é a ponta passando marcado externo, trem baixado e travado, informa o cabeceiro da pistão no zero, deslocado 380 metros. Seria possível pousar no 7, ó? Gente, chama para o cancelamento, Romeu Charlie Novembro. Visual já para o cancelamento, vai reportar ele no base da ONU 7. Cancelado aos 3-2, Romeu Charlie Novembro, ser usado de pistão no 7 pela direita, reporta girando base para o final. Está girando base pelo final, Novembro. Desce para 2.000 pés, ajuste 10013, autorizado a final de procedimento, reporte estabilizado. 2.000, portal estabilizado, portal 10.000. Sobre a Salvador, Zulu Papagé, passou para a barra, 2.000 pés, correu a sete para a contramão. Zulu Papagé, reporta outra vez de Pituatu. Reportará outra vez de Pituatu, Zulu Papagé. Chantaxo, 648. Dando 739, sem identificação, desce ao nível 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, Índia Novembro Alfa, prossegue no corredor Veracruz, Paripe, Interlagos, reporta ingressando ao Interlagos. Check o trem, livre pouso na pistão no 7, o vento 0, 9, 0 graus, chão no 5 graus. Bem, se livre pouso no 7, fecha o levado, Novembro. Água, helicóptero Marcel, segundo. Autorizado São Paulo, Congonhas, 360 nível, de APZU 1-0 até Pubave, após conforme o plano, decola da 1-0, curva direita, saída da EL, transição Motiva, o controle 119.8 e o transponder 5171. Autorizado 360 para São Paulo, Congonhas, decola transição da EL, transição Motiva. APZU 1-0 na categoria, campo base e APZU 1-6, só isso com 4. Controle após 298 e transponder 5171 na janela 6333 no portão 10. 333, chama para o puxa, tá, né? Puxa, né, 1-4-0, pronto, cópia. Faço cópia, né, 1-4-0. Está autorizado Maceió, 350 nível, Viel, Pesulu 17 até Orago, após direto, decola 1-0, curva esquerda, saída Fuca, transição Caju, controle 19-8 e o transponder 5163. Já avisou com o campo embaixo travado, 0407. 7407, livre pouso, puxa 1-0, captura de locada, vento 0, 9-0 graus no centrais. Livre pouso, 1-0, cabeceira deslocada, 1407. Papá, meu nome é Tiago Novembro, sala 35, confirma o pátio. Para o céu, via papá. Aero está ciente, a esquerda via papá, está só na frequência livre. Pato, para o céu. Fecha na 6333, aguarde autorização para o puxo de acionamento. Tem um Boeing da Gol, retaguarda. Lupa Patiterra, o vento 090 graus, 1629, confirma a intenção de pouso, cabeceira 3517. 090 com quanto nós? 1612. O Lupa Patiterra está usando a 35, Lupa Patiterra. 35, ciente, o Lupa Patiterra, então na presente, passa um 360 pela sua direita, então tráfego nacional da pistão no zero. Fiz o contrato com o Lupa Patiterra, vai iniciar a curva para a direita aqui. Boa identificação, desta 060, chegada a marca.

663 para o táxi, está com Puma 29 a bordo, Galeão 4 horas. Obrigado, Chanel 633, tem um livre táxi, via Pátio Índia, ponto de espera da 10-1895, boa viagem. Pátio Índia, 1895, até lá, está bom. Boa tarde, voo 648, 1410, cumprindo o perfil. Não se escuta agora. Voo 648, contato radar, sobe manter nível 350, sai da PUCA. Voo 648. Contato radar 350, nível, sai da PUCA. 10-648. 45, Zulu Papachá. Pela Vera Alfa, rotatória, reporta visual, com campo. Rotatória, reporta visual, reporta visual, campo. Vera Alfa, torre, 1895, vou pouso. Uma torre, eu já vi, Vera observa a aeronave da Avianca taxiando e após prossiga para o gate 9. Após da Avianca visual, pode sair para o 09, é o 24207. Corrida no Web Alpha, começar a ponta aproximada de 3 milhas, 07. A ponta 3 milhas, 07, na lateral. O Zulu para passear, estacionar, a frequência livre. Central level 070, my arrival. 070 down, my arrival, that's 3198. You have to find good and decent, right? I direct you to that position. That's 3198. Roger, Commander, Moins do Monte Jago, 1621. Silva 621, contato radar, sobe manter nível 1360, seja da época. Israel sempre faz com a 360, minha 21 da Gol. 739, só informando o procedimento sem glide. Sem glide, 739. O controle, só para informar o voo no 394, o aqui informa o procedimento de INS 3 a 10 e depois ele fala procedimento de INS operante. Então tem algum equívoco aqui, o 394, nós iremos chegar com a torre. E o procedimento é Electric Tray sem um glide, mas opera sem um glide. Cruzado, Guardião 07, reporta na Oscar, ajuste 1013. Localizador Campo à Vista, gol no 739. 739 Torre, 18, decimal 95 da Bolsa. 295, obrigado, bom dia. 3 a linha decola, capitela deslocada da pistão no 0, vento 09, 0 graus, 149. 7 graus, para 2.500 pés, o ajuste 1013. Autorizado o procedimento R-Nave da pista 10, repostado. Vamos 394 para 2.500, está vendo ao contrário, é só se manter a prova rotatória e reduzir a velocidade para enquadrar com o número 2. Hoje não vai dar, só dá presente para 360, para você esquerda, porta a interceptando final do ano 7. Chanamé 333, capitura deslocada da 10-3806, sente. Afirma que o cliente vai ingressar para o seguinte, assista até o tratamento da capitura, sente? Sente. Dá o tempo pessoal arrumar a luz. Fora da ordem, o Guardião 07. O Guardião 07, autorizado ingresso na 107, tem condições de taxar a baixa altura até a capitura 35? Ingresso, táxi a baixa altura, está com a cera 35, guarda o 07. Torre Salvador, bom dia, Runa 739, está no curso localizador, GLS, tem like. 739, continua a aproximação, aguardando pista livre, informa o cabeceira deslocado da 10-3806 metros. Informa também o tráfego do Charlie 150 à sua esquerda, a 1.500 pés, interfere com a sua aproximação. Cliente, Bruno 739, aguardando pista. Seu chaname é 333, agilizando, tem um tráfego a aproximadamente 3 milhas da cabeceira 10. Afirmativo, agora na zona correta, vai. Lateral, gente, aguarda a autorização de pouso, linha 9 graus. Autorização, linha 9 graus. Livre decolagem, Guardião 07, vento 110 graus, 14. O voo no 739, informa o tráfego, um helicóptero decolando da pistão no 7, comprou a sul, não interfere com a sua aproximação. Aguarda a pista livre. Gente, aguardando pista livre, gol no 739. Gol no 739, check-train, livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 149. Baixo travado, livre pouso, gol no 739. Solo, guardião. Guardião 07, decola 249, controle de farol de tapão, transfere o controle, 119, décima 8. Muito obrigado, até a volta. Autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont. O nível é o 430, conforme plano apresentado. É, a decolagem é da 17, curva à direita. Saída da El, após Leda, direto de Iné para completar a rota apresentada. Voo controle 198, torre 1895, transponder 5167. Recife, frequência 1251, secundária 13395, bom voo. Voo número 21, na presente direto da Agnes. Prossegue Recife 2161, 1395, movimento. Voo 251, secundária 3395. 251, 3395, certo. Approach 3198. Zona na rede, descente level. Correction, descente 3000 feet, maker 013. 1013, down 3000, we are number 1 and approach confirmed. Gonna be the second one, that's Zona na 8, it's at now 12 o'clock, 8 miles, 1 minute to stabilize. Roger, that 3198. Keep right to descent number 2. We proceed in intent to be a part of those flying direction to attend, reducing speed. Sonanarit, fly direction to Duna. Flying Duna, we would like to change to be a part of down to Grand Townsend at 3198. I don't go to set, but it's around, then we'll go to speed. Radial 07, prossegue com ação visuais para Veracruz. Pense. Comandante a bordo? Dourado. Pente. Atrapalhar sua coordenação, alguma chance do 6333 da ponte, você dá para a direita? Yeah. Azul 5197, bom dia, aguarde um estágio cópia. Isso. Voo no 739, portão é o 04, Lillinger, pela Juliette. Lillinger, pela Juliette, para o 04, voo no 739. Azul 5197, cópia. Siga. Autorizado, Campina, o nível 340. Via Elpe Zulu no zero até Pubave, após conforme rota do plano. A decolagem da 1 no zero, curva à direita, saída da El, transição Motiva. O controle 119 décima 8, transponder 5407. Autorizado, Campina, nível 340. Decola 10, sua direita, Bael, transição Motiva, saída para recepção, sua direita 10, até Cubaga, após contato, sua direita. Zona 8, controle, transporte 5407, eu fico no 97. Correto, azul 5197, chama para o puxa acionamento. Oceano 3, chama de chamamento, 5197. Enche. Falou, bom dia, 1094, informação, quilo no 8. Bom dia, 1094, está autorizado Fortaleza 370 nível, via Elpe Zulu 19 até Bangu, após conforme plano apresentado, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frote, o controle 119 décima 8 e o transponder 5415. Autorizado o 370 Fortaleza, o peso do 19, logo. Conforme o plano, o plano aqui está no 10, vira na esquerda, na saída bom, posição positiva. 398 controle, 4155, voo 094. Voo 094, correto. E chame para o puxa acionamento. Chamar no 094. 7. Altitude 198, down to 1,700 feet. Report the long fire. Long fire, call it back. Altitude 198, down 172. Daí em mapa Eagle, está aqui em space. A decolagem em coordenação com a torre, a mesma opera em 18.95, controle 19 decimal 8 e o transponder 0112. O 394, solo 55, direita, Foxtrot, solo 1211. 1-1-1 pro solo, obrigado. All final, join us, from the interior, to the site, Century 198. Andrew 198, call tower frequency 118.195, heavy with the land. Thank you, call up 3198. Jorge, Salvador, buenos dias, 7-3-1-2, final da 10. 3198, check train, é livre pouso, pistão no 0, vento 110 graus, 15 nós, cabeceira deslocada 3809. Livre pouso no 0, deslocado 320, VEPS 3198, 1093. Bom dia, modifico o código para 0167. Por conta de risco, Michael na Alfa, chama pronto para decolagem. Autorizado, Xantax, 597. Alô, Salvador, bom dia. É o C3191, informação é a Juliette 300, Galeão. Bom dia, C3191, está autorizado, Galeão 300 nível. E é o P-November 857, até Moço. Decola da 10, curva direita, saída da El. após Leda, e após Leda direto Irume. O controle 119-8, transponder 5421. Utilizado 300 para o Galeão, é o canal 9857, decola da 10, curva direita na saída da Rio Leda e após Irume. 198 é o controle, 5421 transponder, 3191. Correto, com 3191, chame para o posto de acionamento. 01 no Michael Lama Alfa, aguardando a transferência. Corre, confirme a frequência do solo para o 3198. 121 no decimal 1. Confirme, vai chegar a mais. Autorizado, Serra Vitor 366, dá presente o voo 1864. Alô, Salvador, bom dia, Xanero 1140-02-37. Bom dia, Xanero 1140, aguarde só um minutinho para iniciar o curso de acionamento devido a um Embraer 190 da Azul, a retaguarda. Ok, agora tá bom, só pra levantar, né, 2-1-4-0. Michael Lama Alfa, chama controle 1-1-9-8. Controle 7-9-8. Salvador, bom dia, papá, Michael Lama Alfa. Para o táxi 5197, estação COB 118, Aldeana Ribeirão Preto, 4 horas. Bloqueado, azul 5197, táxi à direita, ponto espera da 101895, a torre, boa viagem. Bom domingo para vocês, até a próxima. É? Bochelé, Leandro 40, lembra da azul já está liberando o pátio, está presente autorizado o puxa e acionamento, chamar. Leandro 40, Leandro 40, autorizado o puxa e acionamento, reportar a tarde. Acabando de receber aqui o seu gate, é o 02, está sendo desocupado agora pelo 320 da Ocean Air. Aguarde um minutinho para ingresso no pátio. Ok, gente, vai aguardando até 3238. Sete, uma 20 milhas, um like no meu ano. Bom dia, 5197 autorizado, aliás, decolar a partir da cabeceira deslocada da 10, entra 100 graus no 4. A linha decola, pista deslocada, o azul 5197. Fechado há mais de 2 anos já esse trecho aí. Antes era possível sim, mas agora não, a gente não tá mais podendo não. Tá bom, obrigado. Cara. Após manter 2000 sair pelo corredor acesso, até através do vídeo do Paranabá. Gente, agora a coordenação, fica com o 197. Viu? Na escuta? Positivo, na escuta. Autorizado, após a decolagem, curva à direita 2000 no corredor axé. 5197. Positivo, pode iniciar a decolagem? Afirmo, vento 090 graus no 4 mais. Obrigado, após 2000, saiu no corredor axé. Um 864, desce para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. É 3000 no 0 no 3, não vai dar. está autorizado o ingresso na Juliette e após a saída do Airbus do Oceané, prossiga para o Gate 2. Autorizado Juliette após a passagem do Oceané, 02-1739. Copiado 6140 do Oceané, táxi à direita, ponto de espera da 1-0-18-95, a torre, boa viagem. Táxi à direita, ponto de espera da 1-0-18-95, obrigado, bom trabalho. Transfere controle, 198. 198, bom domingo pra vocês, muito obrigado pela coordenação. Obrigado igualmente. Muito bom dia, o Azul 5197. Bom dia 5197, prossegue a 2000 pés com ajuste e tá aqui saudando 0 no 3. Ok, 2000 ou no 0 ou no 4? Fecha Salvador no 0 ou no 3. 1013, possível, tá mantendo aqui até através do Salvador da Barra. Claro, terra vista, nível 260, via Upper Whisky 50, até Bidev, após prossegue conforme o plano apresentado, no nível 045, com as regras de voo vião, decola da 17, saída da EL, transição Bidev. O céu desconsidere a aerovia, saída da EL, transição Bidev, em Bidev, desce ao 045. Controle 198, torre 18.95. O transponder 5162. Ângulo informe, Charlie. 15 milhas, está no rumo nordeste, cruzando 5 mil e descida até 3.737.800. Afirmativo, estamos mantendo 2 mil, obrigado. 1864, formação de tráfego, tráfego 1 para 2 horas, 13 milhas, no rumo oeste, mantendo 2 mil pés, no Embraer 790.